Oh, eu me lembro quando eu tocava essa música em um programa pra uma rádio lá do interior do Mato Grosso, Cultura FM. A cidade era, não lembro o nome da cidade, mas era uma hora de fuso a diferença, era longe pra caramba, e era lançamento, isso lá pelos anos 2002, por aí. Também tínhamos aí Surreal, Always On My Mind, Sunscreen, Love You More, Schwarzkopf, eu nunca sei se eu tô falando certo, que é um nome bem enrolado, Schwarzkopf, Everybody Get Down. Começamos o primeiro bloco, né, o programa de hoje, com Scatman John, Scatman. Fica por aí porque o segundo bloco tá maneiraço também. Você está ouvindo Flash House. 6:32. Rio Sul Rádio Serviço. Uma noite que a gente tava saindo da faculdade, o pessoal resolveu ir pra balada. O pessoal entrou na boate, começou a beber, e eu fiquei só no refri, porque eu tava dirigindo. Mas aí começou, né? Bebe aí com a gente, vamos lá. Aí eu não aguentei. Eu não aguentei e falei: moçada, eu não quero perder essa noite, nem todas as noites das nossas vidas. Eu não vou beber. Agora adivinha, com quem que as gatinhas quiseram voltar pra casa? Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. Os teclados. O baixo. A guitarra. Voltamos a apresentar Flash House. Madonna. Between Oh,

Rio Sul Rádio. The night. be the time to be getting around. All the people be dancing all over the town. Said the night be the time to be getting the kicks, to be rocking the house, to be fixing the mix. All the party people, they be coming out in the night. We're gonna get you moved and make you feel alright. Fly girls, fly guys, we go out in the day. Ain't nothing going down the new time anyway. If you like me, well, I don't mind, girl. You know this night be a funny word. I said, work, man, understand. I got double app phones and back my stand. Keep shaking, money making. Dude, the beat that's so heartbreaking. Cause the party be reaching over the garage. And you walking on into a chilling mirage. I said, the daytime is the playtime. It's the gotta make your money and the wait time. I said, the nighttime is the right time. It's the dancing to the disco light time. I said, the daytime is the playtime. It's the working till your hair turns gray time. I said, the nighttime is the right time. Gonna need a little bit of this fight time. The street light in the night. There's a bad dog